Aldo Arrocha. Alô, Betinha Preta, Casa Nova Bahia. Amo vocês. Minha avó Isabel, te amo, bebê. E tá achando que eu sou chiclete? Vacila logo e depois esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu tô chegando pra parar seu coração. Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, voltar pra reirar. Cê vai beber, chorar, vai ligar. Cê vai beber, chorar, vai ligar. Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, voltar pra reirar. Cê vai beber, chorar, vai ligar. Cê vai beber, chorar, vai. Meu parceiro Ericlis, chega pra cá, papá. É o Gordinho da Saradinha. Tamo junto. Não goa não, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e já me esquece. Outro não me merece. Vem hoje pra cá. O jogo virou. Tô revertendo a situação. O que manda escolher a pai e o paredão. Eu tô chegando, preparar seu coração. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra geral. Vou vai ligar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. E essa radinha? Um, dois, três. Chora, babá. Esse é o Ericlis. Esse é Barril Dobrado. Esse é o Gordinho da Sarradinha. Gil Martins. Deu música. Estourou, papai. Deu música. Cê tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e já me esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão? Vai! Eu tô chegando, prepara seu coração. Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. É o quê? Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, voltar pra reirar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, vai. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chegou a minha vez de maltratar. É o Gordinho da Sarradinha, viu? Um, dois, três, cinco. Esse é o Ericus, papá. Chama Gil Martins. Estúdio D. Esse é moral, viu? E eu acho que o Gaúcho tá na casa, viu? QG.